se baterem na areia. É bonito sim, é lindo. É bonito olhar os pássaros levantando suas asas e voando vão. É lindo. É bonito o lavrador arando a terra. Vem o fruto da semente, a colheita com amor. Eu também acho bonito tudo isso, mas o que eu acho mais lindo é a igreja do Igreja, pois você é mais bonita que o luar. Canta, canta, Igreja, vai cantando dia e noite sem parar. O seu noivo está voltando, você tem que estar. Quando está iluminado, é bonito sim, é lindo. É bonito olhar as flores na estação da primavera. É bonito sim, é lindo. É bonito o lavrador arando a terra. A colheita com amor. Eu também acho bonito tudo isso, mas o que eu acho mais lindo é a igreja do Senhor. Canta, canta, Igreja, pois você Igreja, vai cantando dia e noite sem parar. O seu noivo está voltando, você tem.